servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Vem então você ser. Transform.